serve you pussy for your lunch, so let me wear a hairnet. Freaky little bitch when I'm out with Charlie, and we keep more eyes on us than the show iCarly. Bad bitch, make it where you can't get over me. Your ass a pussy, I'm a bubble like an ovary. I'm talking every day, you gon' wanna hit on this. So sticky, we need a poo and got shit on this. Come get you a sample, lip a swing a camel. Pussy tastes sweet, cause I ate my pineapples. Light a couple candles, poo, you can handle a pussy gooey like yo before the air scramble. Never trust a man who had briefs, cause he gon' wanna fucking keep it brief. Call again when you need something to eat. You go great at the letter A. Been focused since yesterday. Still about to escalate. Do jumping jacks on that dick. I don't get tired like Evan Gates. Boy, here, wash your face. Got a sticky like paste. Handcuffed, wearing lace. Yeah, that's how I catch a case. Want another taste? You can meet me at Chase. Or catch me outside. I ain't coming to your place. Eating all these sweets. Fuck around and get a cavity. Used to call you daddy, but now I call you my majesty. Hitting me from the back, but not talking about a battery. Let's bring 100 girls to the room. What's your capacity? Eating all these sweets. Fuck around and get a cavity. Used to call you daddy, but now I call you my majesty. Hitting me from the back, but not talking about a battery. Let's bring 100 girls to the room. What's your capacity? Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto, esta é a última emissão antes de finalmente tudo voltar ao normal. Portanto, hoje não prometo nada de especial, embora tenham acontecido algumas coisas esta semana. Sejam muito, muito bem-vindos. Começamos com a fantástica Charlie XCX, que, enfim, é uma enorme desilusão saber que o cartaz do Primavera não vai contar nem com ela, nem com a Carly Rae Jepsen. Acho que se perdeu uma oportunidade incrível e, enfim, certamente por motivos negociais, porque não me parece que J Balvin tenha acabou isso, nem sequer competia com estas duas divas, mas parece-me que foi um tiro completamente ao lado e talvez tenha que pensar a minha vida e ir a Barcelona, porque, enfim, estava mesmo a contar com isto. Bom, ficamos com Lip Gloss, a sua colaboração com Cupcake, do disco barra mixtape Number One Angel, que foi lançado já, ainda em 2017, já vai fazer 2 anos, no final deste ano, foi lançado no final do ano, e marca, enfim, o seu ponto de contacto com a PC Music. Todo ele foi produzido por A.G. Cook e nota-se. Portanto, para hoje, vamos ouvir muita coisa, algumas propostas, enfim, não teremos nada verdadeiramente experimental, mas podemos recordar algumas coisas. E vamos seguir agora com um dos grandes discos de antes de 2010, quase a chegar a 2010. E parece-me que este ano e o início do próximo, ou se calhar este e o próximo, vão ser anos de alguma nostalgia para com toda esta década dos anos 2010. E estamos quase a chegar ao fim, tivemos discos ótimos, um deles vamos ouvi-lo, eu acredito que foi um dos discos mais importantes da última década. Mas teremos tempo para tudo. Ficamos agora com My Girls, dos Animal Collective, seu fantástico Meriwether Post Pavilion, que por algum motivo tem sido mais recordado, eu acho que é precisamente por ter feito agora 10 anos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Espero que gostem desta emissão. Eu volto já a seguir. Até já. La mouche est morte. Oui, oui. Oh, um momento delicioso de Meriwether Post Pavilion, um belíssimo disco dos Animal Collective. Eles também um grupo de referência que por aqui deviam passar mais vezes. No entanto, o seu último disco passou-me completamente ao lado e são de resto uma banda com a qual não tenho uma relação de muita proximidade. Embora eles tenham, de facto, tudo o que me deveria interessar. Enfim, coisas que não se entendem. Poderíamos passar agora para outras coisas. E vamos. Vamos ouvir Tirza, que já aqui esteve algumas vezes. Este é o seu disco de 2018 em colaboração, estreita colaboração com o Mika Levy, que o produziu na íntegra. E é um dos nomes que vem ao Primavera deste ano, enfim, já em junho, início de junho, penso eu. E foi um dos nomes que pude ver na Holanda, no Legacy. De facto, há muitos nomes que passaram lá primeiro antes de virem a Portugal. E enfim, talvez falemos de alguns deles ao longo destes meses até a Primavera. Continua ainda assim a ser um dos grandes eventos culturais, se quisermos chamar assim, deste ano. Bom, ficamos com Guilty, do disco Devotion, belíssimo disco Devotion, que tem uma incursão pelo autotune que eu acho interessante. Até já. Did I let you feel the blame when I should have been faithful? Did I let you take the blame when I should have been faithful? Did I let you take the blame? Did I let you take the blame? Did I let you feel cold when I left you outside? Ficamos com um Tirza, ouvimos Guilty, o seu disco Devotion. Uau! Ah, spoilers! ouvimos Devotion e, nem a propósito, o Autotune, uma das grandes personagens da música contemporânea de agora. Não sei, contemporânea. Mas houve um disco que eu julgo que foi especialmente importante em requalificar o Autotune e abrir as portas para uma série de artistas que ocuparam grande parte do espaço mediático. E falo de Espero que isto seja imediatamente reconhecível, mas estamos a ouvir Unluck, de James Blake. Eu tenho a ideia que sempre que ele lança um disco novo, é sempre por aqui que eu começo. Porque não acredito que ele alguma vez faça algo que seja tão coeso e que me agrade tanto como este disco. Absolutamente fantástico. Trabalho de 2011 com o mesmo nome, James Blake. Depois disto veio o disco de 2013, que tem até uma colaboração com Brian Eno, portanto teria tudo para me agradar, mas não me parece. Enfim, embora hoje o tenha reouvido, parece-me, se calhar estou a ser demasiado pesado para com o disco. Tem algumas ótimas faixas, nomeadamente esta, da qual já não me lembrava. Chama-se Take a Fall for Me e é uma colaboração com GZA? RZA? Seja como for, do Wu-Tang Clan. The seven Elohim breathe the breath of life inside the human being. Joined through this love, nothing could come between. Blood is thicker than mud, liquor the elixir of love. Turn a square dance into a passion hug. Tight as a grip of a squid. Gentle as the finger touch of a newborn kid. Recomendo que ouçam mais tarde, porque é de facto uma ótima faixa. E James Blake tem uma carreira muito curiosa, porque ele começa estando estritamente ligado a uma certa cena que se chamou na altura pós-dubstep. Julgo que recebo uma mensagem a indicar-me o verdadeiro nome do membro do Wu-Tang Clan, quase que aposto. E enquanto ele ao longo da carreira sempre geriu essa sua vertente eletrónica, tem um EP ótimo, Smic, e depois as suas, enfim, experiências mais dadas à voz, cujo pináculo é verdadeiramente seu disco de 2011, enfim, houve ainda um trabalho em 2016, do qual eu não me lembro de absolutamente nada, e temos este ano finalmente o seu novo trabalho, chama-se Assume Form. E é a continuação de uma carreira de James Blake em que, na verdade, ele apenas fala de amor. Portanto, se calhar vamos ouvir uma ou duas faixas. Eu julgo que recebi agora a mensagem a confirmar que realmente era a confirmação do nome do Wu-Tang Clan. Vamos ficar com Can't Believe the Way We Flow. Eu ainda não sei como este é um disco estranho. Não coeso de todo. Não tanto como o seu primeiro. Tem colaborações com Travis Scott e Rosalía também aparece aqui. Andre 3000 também, que é sempre um ótimo convidado. Mas chegamos com Can't Believe the Way We Flow e é assim que passamos por Assume Form, novo disco de James Blake. Até já. Quanto a Simform, não tenho mais grandes ideias sobre isso. Ouçam, é um disco simpático. Embora, enfim, tenho James Blake em altíssima conta, e muito devido ao seu disco de 2011, que eu acho que é um dos grandes feitos da música pop desta década. Tanto, enfim, isso é ótimo, como também é mau o facto de inevitavelmente acabar-se sempre por comparar a esse belíssimo trabalho. E acho que tem de facto uma importância bastante central na música contemporânea. E agora é que não sei mesmo por onde vamos. Durante esta semana tive a oportunidade de revisitar a música de Mark Kozelek, sobretudo a mais recente, o seu registro mais diarístico, Stream of Consciousness, e descobri que ele tinha uma música chamada I Love Portugal, que fala sobre o seu apreço pela cidade do Porto. Mas inevitavelmente voltei a Benji, que foi, julgo eu, o primeiro disco em que ele tem esta nova abordagem no seu estilo de letra, de escrita de canções. E, enfim, são todas elas músicas belíssimas, de formas diferentes, claro. Mas esta I Can't Live Without My Mother's Love é possivelmente das mais bonitas e pessoais, óbvio. Mas são todas, de facto, bonitas e pessoais. Ficamos com o disco Benji, 2014. Já vão fazer 5 anos. Enfim, o tempo passa. I can live with the sky falling out from above. I can live with your scorn, your sourness, your smug. I can live growing old alone if push comes to shove. But I can't live without my mother's love. I can live flying round at an impossible pace. I can live with the bad etiquette that's falling on this place. I can live with anything you got to throw in my face. But I can't live without my mother's embrace. My mother is 75. She's the closest friend take her from me, I'll break down and bawl and wither away like oak leaves in the fall. You can be cruel all you want, talk bad on my brother, shoot me full of holes and I won't be bothered. Judge me for my ways and my slew of ex-lovers, but don't dare say a bad word about my mother. When she's gone, I'll miss our slow, easy walks, playing Scrabble, the chimes of the grandfather clock. I'll even miss the times that we fought, but mostly I'll miss being able to call her and talk. I can live without watching the classical fights. I can live without a lover beside me at night. I can live without what you might call a charmed life, but I can't live without my mother providing her life. My mother is 75. One day she won't be here to hear me cry. When the day comes for her to let go, I'll die off like a lemon tree in the snow. When the day comes for her to leave, I won't have the courage to soar through her things. With my sisters and all our memories, I cannot bear all the pain it will bring. Este é um belíssimo bolas. Este é um belíssimo registro da autoria de Sun Kill Moon, projeto de Mark Kozelek. O seu editor chama-se Caldo Verde. Bonito, não é? Benji foi um disco muito interessante quando saiu, ainda o é interessante. Embora eu talvez na altura foi novo. Acho que ele tem mantido este registro, e é curioso, mas depois acaba, mesmo os próprios arranjos acabam depois, talvez expressar sempre um pouco mais do mesmo, da maneira como ele usa as vozes, mas enfim, é um belíssimo disco, esta é uma belíssima canção. Vamos voltar atrás, passamos de 2014 para 1969, para ouvir também ela, belíssima voz, desta vez de Scott Walker, que nos canta The World's Strongest Man. As the morning turned my way, seabirds flying through its hazy face, and I came back here to replace your place in my life. And didn't you know that I'm not the world's strongest man when it comes to you and your world I'm long lost? Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. And again, again, again, longing for belongings here again. And I need your laugh, you know I can't pretend anymore. And didn't you know that I'm not the world's strongest man when it comes to you and your world I'm long lost? Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. Da da da da da. Never saw the truth hanging from the door. I know I'm always seeing face to face. Children Foi uma sequência bonita, em que passamos por David Bowie, Nick Drake e o Scott Walker. Estava com desejos deste último. Até ao final da emissão, já me ocorreu que ouvíssemos o primeiro andamento da primeira sinfonia de Mahler, por vários motivos, sendo um deles que é bestial. Mas, se calhar vamos, em vez disso, passar pelo trabalho de Max Roach, disco de jazz. Chama-se Freedom Now Suite e tem evidentes ligações à luta racial na América. E há uma destas faixas é especialmente forte. Não sei se passaríamos pelo hip-hop antes ou depois disto, mas parece-me que este será uma boa forma de fazer a separação entre as duas partes. Vamos ficar com a faixa central, que tem em si algo como três pequenas divisões. Chama-se Triptych, Prayer, Protest and Peace. E é com ela que vamos ficar, da autoria de Max Roach, em colaboração com outros músicos. Falamos deles mais à frente. Até já. ouvimos este magistral trabalho de Max Roach, que aqui está em carrego da percussão, e eu creio que toda a composição foi da sua autoria. E a voz vem de Abby Lincoln, que faz também um portentoso trabalho. Bom, depois disto é difícil, mas temos que ir para algum lado. A proposta de Mahler não era assim tão má. Não era má de todo, mas seria ingrato passá-lo agora porque eventualmente vai ultrapassar o comprimento do programa, do que nos resta ainda. E bom, nesta suponho que terá sido a última emissão desta fase atribuladíssima. Gostaria de encerrar da melhor forma. Vamos chegar com os Insecure Man e ouvir All Women Love Me. O disco é de 2018, tem o mesmo título. E é desta forma que chegamos ao final desta emissão. Espero que tenham gostado. Bolas, isto hoje foi Acidente atrás de acidente. Bom, eu volto para a semana. O meu nome é Alexandre Pinto. Ouviram mais uma emissão da Mosca. Estamos a começar o ano e vamos ter que em breve redefinir objetivos, porque senão assim não dá. E, bom, espero que fiquem por aí e aconteça o que acontecer. De resto, temos o blog em ocuprofago.wordpress.com, temos o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Podem subscrever o programa no iTunes e noutras plataformas de podcast. Recomendo que o façam e que sugiram aos vossos amigos também. E, enfim, vamos falando, não é? Voltamos em breve. Vamos terminar agora com uma última canção da autoria de Steph Horak. São composições vocais feitas a partir de pequenos samples de voz que gravou ao longo de um ano. São 365 dias de sampling, que depois juntou em faixas diferentes, uma para cada mês, portanto tem 13. Obviamente só há 12 meses, mas a última recolhe todos os samples. Portanto, já que estamos em janeiro, por que não? Até à próxima. Peut-être que la mouche revivra. Peut-être que la mouche revivra. Peut-être que la mouche. Revivra.